sem angústia e sem pressa. E os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses. De nenhum fruto queiras só metade. E nunca saciado, vai colhendo ilusões sucessivas no pomar. Sempre a sonhar e vendo acordado o logro da aventura. És homem, não te esqueças. Só é tua a loucura, onde com lucidez te reconheças.